Zemmour. Se for um sonho, não quero acordar. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. Se for um sonho, não quero acordar. Deixa eu sonhar, porque agora tô descalço de frente pro mar. Vendo as gaivotas voar, sentindo a brisa das ondas, barulhos do chuá. Eu quero mergulhar, de mãos dadas com a garota mais linda. E a gente se olhar, te beijar, te abraçar. Vários anos vividos, obstáculos vencidos, até aqui superar. Me faz lembrar, quando te vi a primeira vez. Troca de olhar, eu me apaixonei. Coisa de momento eu pensei, mal eu sabia que me acompanharia. E minha mulher você se tornaria. Se for um sonho, não quero acordar. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar. Viajar e curtir, nosso amor não tem fim. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar. E a vida não só foi um mar de rosas. Quantas vezes eu queria desistir no meio da prova. E ainda bem que nosso amor se renova. Complicação por causa da minha missão. Microfone na mão, levar a paz pro mundão. Às vezes tenho que sair por aí. É o meu sonho, deixa eu ser feliz. Porque eu já sofri, paguei o preço pra chegar até aqui. Obrigado, Senhor, por me escolher e me fazer vencer. Não quero retroceder, agora quero viver. Lugares novos, conhecer, viajar e cantar. Desfrutar, ver o mar e amar. Se for um sonho, não quero acordar. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar. Viajar e curtir, nosso amor não tem fim. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar. Se for um sonho, não quero acordar. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar. Viajar e curtir, nosso amor não tem fim. Deixa eu ser feliz, eu quero te amar. E desfrutar, ver o mar, de mãos dadas andar.